Salvador, azul 2771, câmbio. Azul 2771, repórter externo, trecha casa. 2771, sim. Azul 4076, solo 23, direita, solo 21, décima 1. 21, décima 1, 4076. Azul 4076, Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, 4076. Foi em Salvador, bom dia, boa noite, 64, ponto de esperada pista do zero pronto. 864, bom dia, reporta do zero pronto. Boa noite, 64, está igual, coordenada no final. Coordenada no final, autorizado, Leia manter. Boa noite, 64, pistão zero. O azul 2771 passou externo, baixar para lado. Boa noite, 64. Firme, 2771? Ah, firme, 2771, no vento 160 graus, 069, autorizado, pouso, pistão zero, check trem. Baixar travado. Fala, Zupa 076, só confirma 09, pode ingressar. Afirma, Juliette 09. Juliette 09, tá certo. Salvador, boa tarde, gol 2067. 2067, informação em curso papá. Pronto, copa, Guarulhos. Pronto, copa, vai copiar papá. 2067, autorizado Guarulhos, via Apeslo 10, Papa Alfa Índia, decisão base, Apeslo 44, Pagog, nível 360, autorizado. Decolagem da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5423, transporte. Ok, vou. 2067, estamos autorizados para o aeroporto internacional de Guarulhos. Nível 360 está autorizado. A gente vai decolar da pista 10 com curva direita da El e da Motiva. Aerovia Senhora Virgulou no 0 até final. Após isso, eu tenho a Taubaté e a Sudiono Alfa. 208-5423. 72067, a rota Apeslo 10, Papa Alfa Índia, após DCT 1 BAD, Apeslo 44 e Pagog. Solo Salvador, bom dia, 2771, ingressando Texoi Alfa. Então, alteração de rota, após vir aí 1 BAD, Apeslo 44 pro Pagog, gol 2067. Após Apeslo 44, Pagog. Papa Alfa, Golf, Oscar Golf. Rosa Presolo 44, Pagog, Pagog, Papa Alfa Golf, Oscar Golf. Correto, 2067 no portão 10, Chanfran. Portará. 2771, Kilo Pat 3, 4 Romeu. Kilo Pat 3, 4 Romeu, 2771. Cruzamento 160 graus, 069, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso na pista 1063, 5636. No 864, Colossus 29, controle 119 desse Cugino. Controle 120, decimal 8. 1208, gol 1864. Boa tarde. Ufa. 3 ajustes. Obrigado. Boa tarde, Yankee. Bom dia, livre sinal, pronto. Retorno 60 graus, acesso 9, autorizado pouso, pistão 0. De pouso 1-0, gol 1962. Liga Bravo Oscar, confirme que estão de pouso 1-0. Funda 7. 6, plano modificado 3-1 na costa base profissional, no 7 pela direita, o meu Bravo Oscar. Passa de base para final, no 7 está modificado o plano, o meu Bravo Oscar. Mantém a ponte para guardando. Bono 962, solo 32, direita solo 21. 2, 21, gol 962. Gol 2067 para pushback e acionamento. 2067, portão 10, livre champ tax. Vai chamar, 2067. Solo 962, livre na notícia, coisa no champ tax. 962, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Juliette, Papa Romeu, para Veracruz. Vamos em curso agora, Quebec. Pronto, 4. 70 graus, 05, 9. Oscar. 2895 a torre, 208 controle, aciona 0135. Faz pressas a bordo, direto para Paraná. Deixa para o meu para acionamento, chama a torre 295 QNH 10013. Autorizado o ingresso na ponta lenta, pronto no sexto. Passaragem aí, pronto no BTR. Tá bravo, somos 3-4, autorizado o backtrack, ele está na papá, costa de frequência. Autorizado a colapso no 7, vento 1, 70 graus, 079. Ah, é não? Guardando o balizador aqui. Gente, entraram no contato com a praia. Oi, de Salvador, cordial. Boa tarde, Papá Romeu, Romeu, Fox Trot Lima. Romeu, Fox Trot Lima, boa tarde, confirma Santo Pouso. No 7 direto para Pátio. Ah, impressão nossa é pouso direto para Pátio 5 BTR, se autorizado, seu comando. Tá autorizado. Aproximação direto para Pátio 5, ponto curto final, o Romeu Fox Lima. Eu vou ter a curta final para Pátio 5 BTR, grato, meu comando. O Juliette com o Romeu autorizado, táxi, ponto para ingresso no 7. Para o táxi, temos 184, 3 horas e 30, alter autonomia e alter no galeão. 2067, aguarda pro táxi. Ok, é, o traço da nossa frente vai parar em composição, por favor. É, moto 14. Obrigado. Autorizado, ingresso da porta aérea para o processo. Juliette Paul Romeu, autorizado a colapso 7.060 graus, 069. Olá, Tenhank, Romeu, falou, Romeu, Tenhank, prosseguindo o controle. 120.8, obrigado. Alfa 5 BTA, Romeu, Fox Lima. Vento 1.60 graus, 079, a porta solo controlado, o Romeu Fox Lima. É, pode dar a prova controlada ali, não. Como você está aguardando o batizador aqui? Gente, já estamos em contato já com a infra-aero, já está chegando para nós. Pois sim, observando que a piloto infra-aero está tirando algo que está conseguindo passar ali. Talvez até por causa da aeronave que a gente está mandando, mas eu acho que ele já está reposicionando ali. Mas já estamos em volta, a gente deve estar chegando na posição, eu agradeço o tempo aí. Solo considerado aos 39 no corte de frequência. Oh meu fuzil. Dispatch 1 Índia, ponto de espera 2895, PNH 1013. Ok, após o draco, Dispatch 1 Índia, 1895, no voo 2067. Serra, informação em curso Quebec. Tudo Quebec Serra, Siri Barra Grande, meu pés. Campo lá de Dono 7, curva direita, corredor Axé. 208 controle, 1895 a torre. Transponder 0123. Essas pessoas a bordo? Sim, sou Quebec Serra, para acionamento. Máquina de decolagem, a torre 1895, QNH 0013. Livre acionamento, reporta para os táxis, Tio Quebec Serra. Go 2067, pode esperar o próximo. Voo 2067, autorizado a linha de decolada 10, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. A linha decola 10, gol 2067. Voador, chané, linha 2, 1, 3, pushback no portão 1-1. Beleza, chama táxi, 2-1-3. Chama na táxi, 2-1-3. Autorizado Brasília, via Brasil 17 até a Pina, após direto. Nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, saída a rua, elefa. 1-208 controle, 5-4-3-7 transporte. Tá. 3283, portão 4, chame pronto. Dourado, está cargo 8487. Está cargo 8487 para Recife, formação curso QEDEC, mas a escuta guarda no corpo. Ingresso, 17, a porta enviada pronto. 254, posição meia dúzia, curtidão de acionamento. Livre, 6254, chão pra... Autorizado, 6254. Dirigindo 120.8, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Passamento 2230, tráfego avistado, check o trem, livre pouso 10, vento 130 graus, 59. Pouso autorizado 2230, baixar de checado. Sossiga. Cargo 47, autorizado Recife, via ambas 17, nível 390, autorizado. Decolagem da pistola 0, curva esquerda, saída Pucajamo, Cajim. 1208, controle 5456, o código. Sossiga autorizado para Recife, ambas 17, decola Pucara, a Paju. A... Puca Caju, é isso? E... Puca Jamo Caju. 5456 no transponder. E o controle? 1208 controle, Puca Jamo Caju, afirma. Tá bom. Também isso. 8487. Puta, não parou, você deve estar nada. Poxa, pronto, 43. Irmão. Foi 3290, corristão 3290, chama o controle em 120, decimal 8. 208. 3 quilos de backfill, mantenha a posição, aguarda. Livre decolagem da pista 17, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Passarela 2230, solo 47, primeira direita, solo 1211. Solo 1211. Salvador, passaria 2230, bom dia. Passaria 2230, táxi via Alfa, no porta da Gillette. Alfa, pessoal. Contato 6213, 123 a bordo, 330, alterna Campinas. A decolou aos 48, controle 1120, decimal 8, boa viagem. 1208, graças a Deus, regresso. Segue a voz de companhia, ponto de espera 1-9-5-6-2-3. Hoje é 6254-1-1-1 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando Campinas, tá? Xanema 254, táxi autorizado, Patione Índia, ponto de espera torre 295, 1013, ajuste. 1013, Patinho, Patinho, 1295, 6254. Romeu, Juliette, 2260. Mantém a posição, passarela. Será. Salvador, boa tarde, China 6254. China 6254, boa tarde, pronto? Pronto, 6254. China 6254, autorizado a linhagem decolagem 90, vento 140 graus, 629. Sim, decolagem 90, 6254. Torre, boa, está fazendo eco dessa Fox, passou da rotatória, essa visual com a 17. Sente o eco Delta Fox, tem conhecimento na RMAR? Frio ativo. Sim, já que o Delta Fox, você passa na vertical da RMAR, o ajuste em Salvador 1-0-1-2. Tentar procurar a RMAR e lá ficará com 1-20-12, é do Delta Fox. Você me fez aqui? Israel Transição BDF. BDF, tá. Boa noite, 67, pronto. Salvador, 3-2 no meio, informação com o Quebec, aguarda o número 3 para a cota. Boa noite, 67, pronto para a cota. Pronto, recuia 7. Boa noite, 67, autorizado Brasília, via APA, Zoluno 7 até a Pino, nível 360. Decolagem da 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. 1-208, controle, 5-4-5-0, transponde. 167, Brasília autorizado, 360, presulou no centro, decola da 10, curva direita, arbore elefa, 208, 5450. Correto, portão 7, em pronto. Azul 4089, pronto para cota. Copia. 4089, autorizado Vitória, via presulou 44, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, saída da El, transição bidébio. 1208 para o controle, 5445 transporte. Esse controle 120.8. 208, né? 204. Correto, Delta Fox, próximo RMAR, visual com 7. Gente, é que Delta Fox tem o tráfego no visual. Livre pouso com 7, o vento 140 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 7, eco Delta Fox. Tá, 3-2 no meio, próximo a cota. 3-2 no meio, autorizado Fortaleza, via APA, Zulono 9, Bangu, Abuco, direto Fortaleza. Nível 370. Decolagem da 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. 1-208, controle, 5-4-5-4, transporte. Correto, 3-2 no meio, portão 3, Champron. Solo Salvador, boa tarde, azul 4976, autorização para Paulo Passo. 4976, informação em curso Quebec. Pronto, 4. 4976, autorizado Paulo Afonso, via Zulu 9, Frantia, pode direto. Recolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transmissão Frantia. 1208, controle, 5463, transporte. Autorizado, pode confirmar o nível para Paulo Afonso? 1-7-0. 1-7-0, autorizado Paulo Afonso. Via Zulu 9, Frotinha, decola da 1-0, tudo esquerda, Momo, transmissão Frotinha, chamando 1208 e aciona 5463, é o azul 4976. Procedimento correto, 4976 no pátio 3, chame pronto. Fala Salvador, é o ápice a cargo de 487 para pushback de chamamento. Livre, chama táxi 8487. Amaral, 8487. Atenção. Jack Delta Fox, fala 55 no pátio. Silêncio ali, vai estacionar. Chile 6213, decolou 55, controle 1, 9, corrigindo 120, decimal 8. Boa viagem. 3290, final da 90. Então, 3290, repórter trem checado, ajuste no 0 no 2. 1002, é contra ela. Solo Salvador, é o 8487, tá pronto o táxi, 3 horas e 10, 2 a bordo, Natal. 8487, táxi autorizado, 341, Índia, ponto de espera, chama 2895, KNH 1012. É, em frente, parte 341, Índia, chama 2, no ponto de espera, 295, é 1012 agora, o 8487. 3290. 3290, tráfego avistado, livre pouso, pistola 0, vento no 30 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, tá 3290. Salvador, abre 8487, ponto de espera. Correção, abre 8487, mantém o ponto de espera. Mantém. Mantenho na 0, o ABS 8487. Mantenho na 0, 8487. 3290, Paulo 02, primeira direita, Paulo 21. 21, boa. Ó, Salvador, tá 3290. Tá 3290, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, obrigado. Cargo 8487. ABS Alfa Cargo 8487, decolou 04, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia. Boa tarde, bom trabalho. Confirma, patrulha. O patrulha 07, para a cópia do plano, chama o solo em 121, no decimal 1. 121, patrulha 07. Prossiga, patrulha 07. 07 para o fato militar, concorrente policial, o setor da PES, a BR-324. A pronta é o estacionamento. A gente não possui o plano de check no sistema não. O patrulha 07 confirma o designativo da aeronave. O 07 aponta no meu contra a linha da terra, intenção policial, com estacionamento. Fox Sofá Lima confirmando, foi passado alguma instrução, algum documento aqui pro DTCEA, dando essa prioridade pro pessoal do patrulha aí? Eu recebi a informação que sim, mas não posso confirmar. Porque entende, porque a gente aqui da torre, a gente não recebeu essa informação, que a gente vai checar aqui só mais um minuto pra confirmação. Tá lá, já tá. Foram 867 no 7 para puxa sanar. O 32 no 6 tem livre pushback no 3, chama o site. Livre pushback chama no 32 no 6. Boa noite, 67 no 7, livre também, chama o site. Livre chama. O valor é 4089, puxa também, 09. Ave livre, chama táxi, 4089, tem um Boeing da Gol também puxando no 07. Condições de puxar, se mudar? Acho que não tem. Gente, tá livre no 09, chama táxi. Livre, chama táxi, 089. Tucano 3216 com 177-177, 1330, Teresina. 3216, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1395, 1012, ajuste. 1012, 1395, ponto de espera, táxi 3216. Azul 4089, confirma, iniciando o feedback. Vamos ao operador tirar o finger aqui, compadre. 7. Salão 867, vai atrás, 185-1347, Campinas. 1867, direita, táxi fica autorizado, Fátima Uni Índia, ponto de espera 1295-1012, ajuste. Fátima Uni Índia, ponto de espera 1895-1012, grato agora. Torrestan 3206, boa tarde, ponto de espera pronto. Torrestan 3206, boa tarde, autorizado Daniela decolada 10, vento 150 graus 79. Autorizado Daniela decolada 10, Torrestan 3206. Confirma novamente os dados do voo, patrulha. Para o setor nordeste, a ocorrência policial na BR-324. Confirma. Gente, confirma o nome do comandante, 4017. Está no pátio do Grael, o Patrulha? Pátio do Grael, ok, Patrulha 07, voo local Salvador, Salvador, sobrevoo setor Nordeste, na BR-324, Monte Filho. Autorizado, 500 pés, decola direto do pátio militar, com Pro Nordeste em coordenação com a Torre Salvador. Controle 1208, Torre 1895, código transponder 0135. Quero confirmar novamente o nome do comandante, o Patrulha 07. Gente, Patrulha 07, para acionamento e decolagem, chame a torre 295, quer negar 1012. Solo copiou azul 4976. Negativo, prossigo. Acionamento pushback no pátio 3, posição 5. Livre, chama para o táxi 4976. O 409 para o táxi, 124 a bordo, 3:30, até no posto seguro. Dalma 3089, táxi autorizado, Pátio Uni Índia, ponto de espera 1895, 1012, ajuste. Pátio Índia, ponto de espera 1895, a torre 12409. Confirma, Zé 03 a bordo, livre acionamento, porta pronto para decolagem, o Papa Romeu, corrigindo, patrulha 07. Gol no 867, livre decolagem da 10, o vento 170 graus, 79. Livre decolagem da 10, 867. Ei, Salvador, boa noite, bom dia. É o Papa Romeu Golf Charlie Bravo. Papa Romeu Golf Charlie Bravo. Bom dia, prossiga na prova da rotatória. O Golf Kilo Bravo, reporta na vertical da mesma, ajuste no 012. 612, chama prova da rotatória. Confirmando é com o 517, o Golf Charlie Bravo. Afirma, cara. Boa noite, 67, decolou 16, decolou 08, boa noite. 08, boa noite. 4976 para o táxi, 41 a bordo, 4 horas e alterna Maceió. É o Golf Charlie Bravo, cara. Tá no través, já quase aproximando. 095, 4976, até a volta. Porta no través norte da torre para ingressar na, para girar base para 17, ok? Camarada já passou através lá. Já passou através lá, o Golf Charlie Bravo. Tá visual com a 17. Patrulha 07 decola direto com, do pátio comprando a 10? Gente, patrulha 07 autorizado decolagem direto comprando a 10, o vento 150 grau 79. Para informação, anunciar Romeu 22, prosseguindo através norte da torre. Sai da Bob, Elefa, Alpeló, e após direto. Controle 1, 20.8, acena 5505. 79. Alta, bravo. Quanto será o azul 4089? Azul 4089, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 4089. Ponta, pronto, puxa, passaria 2230. Zerou seu setor, prossegue, comprou a Nordeste e transfere o controle em 120.8. Ok, sendo que o tráfego liberou o setor, prossegue, comprou a Nordeste e chamará o controle em 120.8, patrulha 07. Ok, solo, Salvadoro, 3223, portante número 4, para o pushback novamente. Autorizado, push portante. 3223. Bem, 323, autorizado o respeito, somente para a cidade da 323. Papá Romeu, Golf Charlie Bravo, solo ao 19, confirma o pátio. Sim, ao estacionar a frequência livre, Golf Charlie Bravo. Livre decolagem 1 a 0, ventando 30 graus, 89. Livre decolagem 1 a 0, 4 a 0, 89. Torre, boa tarde, o azul 4976, ponto espera 1 a 0. Azul 4976 ali, mantém 1-0 após rolagem do Embraer da companhia. Gente, após o trabalho da companhia, a linha mantém 4976. Azul 4089, decolou os 21, no controle, em 120, décima 8, boa viagem. 208, boa. Azul 4976, livre decolagem 1-0, vento no 40 graus, 79. Livre decolagem no 0, 4976. E salvo, Salvador Otan, 3-2-3 para o táxi, com 182 a bordo, 3-15, alterna a Uberlândia. Autorizado o táxi ainda, ponte espera da 1-0-2-8-9-5, negão 1-0-1-2. Ataque via Índia, posição 10-395, com 1012, 3-2-3. Torre Salvador, Papa 1, Azul, Delta Lima. Delta Lima, final do 7, aporte. Super Sarap, final do 7, Azul, Delta Lima.